Só solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais uma Projeto X Playlist. Aqui quem vos fala é o Rafael Fer. E hoje estou aqui com o meu querido humano. Eu, cabeça, again. Ok, então essa música aí que vocês ouviram, né? É a da banda Goldfinger. O nome da música se chama Superman. Ela vai tocar aí durante a playlist inteira. É uma música muito boa, muito animada, muito divertida. And I'm only what I am, now I'm a Superman. Muito boa essa música. Ela, pra mim, ela é o símbolo da zoeira. Eu sinto que eu estou fazendo algo zoeiro quando eu escuto essa música. E hoje estamos trazendo aí uma playlist especial pra galera. Uma playlist de o que, cabeça? Tony Hawks, no plural. Tony Hawks. O Tony dos Gaviões. Isso aí. Toninho Gavião seria a tradução de Tony Hawk em português. Toninho Gavião. A banda de forró que anda de skate. Exatamente. Então, galera, hoje a gente tá trazendo aí uma playlist, né, diferente de jogo, né? Vamos falar dos 4 jogos do Play 1, do Tony Hawk's, né? Porque os do Play 2 eu não considero, então, né? A única coisa que presta dos que vieram depois do Play 2 é o remake do 1 e do 2 que saiu ano passado. Que isso, olha que absurdo. Tem o Underground é maneiro, dá pra você fazer o seu personagem. Você pode criar ele anão azul, que é muito maneiro, diga-se de passagem. Ah, é divertido. Pô, você tinha o Wii-Man, velho. Claro, com certeza, porque é muito bom, né? Você ser um anão azul que anda de skate. O que pode ser melhor que isso? Cara, você jogava com o Wolverine, você jogava com o Homem-Aranha. Mas a gente vai falar de Tony Hawk, porque uma das coisas que marca em Tony Hawk é realmente a trilha sonora, que sempre foi muito bem escolhida, trazendo bandas famosas, músicas excelentes, e que eram, sei lá, às vezes metade da graça do jogo era você ficar zoando ouvindo as músicas que o jogo tinha pra te oferecer. Sim, às vezes eu colocava no modo ilimitado lá e deixava a playlist rodando lá, só pra ouvir. Só pra ouvir, exatamente. Naquela época não tinha dinheiro pra comprar CD, né? Então a gente só jogava e ouvia as músicas. E não tinha internet ainda. O cara, pra ouvir a música, ele colocava o jogo no videogame e esperava ela aparecer na playlist, né, cara? Olha como é triste. Cara, naquela época era internet discada. Imagina pra você ouvir uma música. Nossa, não rola. Acabou lá, tá. A conta de telefone no mês seguinte já era. 100 mil reais, só porque você ouviu música, a trilha sonora de um jogo. Exatamente. E vamos começar aí a nossa playlist, continuando. Essa música é do Tony Hawk's 1, ok? Pra quem não sabe, né? É uma música muito importante. E então, pra começar a nossa playlist aí com chave de ouro, vamos começar com o Bad Religion. Vamos começar chutando a porta de tudo, da igreja. Com a música Big Bang, né? Vai começar chutando a igreja, explodindo o mundo. O legal é que assim, o nome da banda, né, já é essa, já é contra qualquer princípio religioso. O símbolo é tipo uma cruz e proibido. Tipo proibido crucifixo. E a música é Big Bang, que vai contra qualquer, né, teoria que eles acreditem. Exatamente. Né? É uma música muito legal. E assim, pelo menos esse começo do Tony Hawk, a gente sabe, a gente tá numa época muito desse punk, né? Que o primeiro Tony Hawk é 99 ou 2000, se não me engano. Uhum. Então a gente tá estourando nessa parada do punk mais pesado, guitarra frenética, pedaleira dupla na sua cabeça. Né? E essa música é muito... Na verdade, o Bad Religion aparece mais de uma vez na trilha sonora do Tony Hawk, e essa música é muito boa, cara. Sim, sim. Ela não aparece, acho que no Tony Hawk 3, mas ele é uma banda muito frequente no Tony Hawk. É uma banda boa, sim, querendo ou não. Muito boa, velho. A música, ela é uma música bem rápida, bem frenética, cara. Muito legal. Isso, é muito divertida. Então, escutem aí. Oh. of fashion, or a new way past a trend. Everybody's different from the only time I talk is pretend. I've got this feeling and I don't know what it is. This room is all my problem and I need it to breathe, yeah. Big bang, big crunch, you know there's no free lunch. Kneel down and pray, here comes your judgment day. Big crunch, you know, it's gonna be quite a show. It goes around, always comes around, yeah. A million hopeless faces going in protective walls, all waiting for a moment in life when they can hear the clarion call. And it's all so oppressive, my mind feels like a sieve. This city is overcrowded, man, and I need room to live. Big bang, big crunch, you know there's no free lunch. Kneel down and pray, here comes your judgment day. Big crunch, you know, it's gonna be quite a show. What goes around always comes around, yeah. I'm feeling a count of shadows that are all gone and gone. I'll summon the dungeon and a better things to come. If you share these beliefs, you know I wish you well. There's no room left in heaven and there's shorter room in hell, yeah. Big bang, big crunch, you know there's no free lunch. Kneel down and pray, here comes your judgment day. Big crunch, you know, it's gonna be quite a show. What goes around always comes around. É isso aí, então vocês ouviram a música aí do Bad Religion, né, deram uma sacudida na cabeça, mexeram o esqueleto. E só um comentário antes de continuar pra próxima música, Tony Hawk, né, a trilha sonora Tony Hawk dá vontade de você andar de skate, né, e ouvir as músicas. Nessa época que eu jogava, eu nunca andei de skate, sabe, sempre foi uma negação. Mas, quando eu jogava Tony Hawk, eu pegava meu skate, que era menor do que eu, e saía na rua, pra brincar um pouco. Eu tentei nessa época também, porque o Tony Hawk, ele te faz querer ser aquele cara, entendeu? É uma coisa muito legal e aparentemente muito fácil quando você joga no videogame, mas é incrivelmente difícil quando você vai tentar replicar na vida real. Porque a física não funciona da mesma forma que você dá, né, não 900 funciona. E mil graus com um giro só. É, realmente, a física não te ajuda, né, cara? E aí você se machuca, desiste, volta pra casa e joga mais Tony Hawk. Porque lá as possibilidades são infinitas. Exatamente. E continuando, vamos para a próxima música. A próxima música é da banda Dropkick Murphys. É uma banda mais de folk, né? Bem conhecida atualmente, naquela época não era tanto, né? E o nome da música é Time to Go, né? Então, é uma música bem animada. Todas as músicas, na verdade, são bem animadas. Então você escuta ela e dá vontade de, sei lá, nem que não seja andar de skate, mas dá vontade de fazer alguma coisa. Essa música sempre me lembra, tipo, como se fosse uma torcida de algum esporte, gritando junto, se divertindo, dando porrada nos outros, entendeu? Sempre essa música me lembra isso, é uma coisa meio de galera, assim, meio de confusão, de muita gente junta se batendo. Torcida organizada resume essa música. É, exatamente, é isso aí. Ok, então é isso aí, galera, escutem aí. isso aí, galera. Então vocês escutaram, né? Time to Go, da banda Dropkick Murphys. Sorry. E antes de terminar a primeira parte aqui, né, do Tony Hawk 1, né? Vamos algumas menções ao Rosa, que eu deixei separado aqui, algumas outras músicas muito legais. É, uma delas é da banda Queens of the Stone Age, quem não conhece Queens of the Stone Age hoje em dia? E o nome da banda é You Think I Am Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire. Você pensa que eu não valho nem um dólar, mas na verdade eu sou milionário, vadia. É mais ou menos isso que essa música quer dizer. Na sua cara, bitch. É uma música muito boa também, né? Só algumas menções aí de algumas outras músicas marcantes da trilha sonora pra vocês, caso vocês queiram conhecer mais. Outra banda também é o Rise Against, também é muito conhecida, né, nesse cenário aí, mais punk, mais pesadinho. E aí o nome da música é Like the Angel, né, como o anjo. Like the Angel! Não como uma deusa. como uma deusa, foi a semana nesse Tony Hawk, mas como uma deusa. Você me mantém. Não, se estivesse voando lá na manobra, aí começa lá. Como uma deusa. Maneiro. Você maneiro. Me mantém. E as coisas que você me... Parou. Cala a boca. Parou, cabeça. Você tá envergonhando o PXP. E a última aqui é, na verdade, um rap aí dos mano do gueto. Yo. Jurassic 5 feat. Big Daddy Kane and Percy P, bro. Que o nome de quem canta é muito maior do que o nome da música, que é a... Com certeza. A Day at the Races, né? É o nome da música. Muito legal, muito, né, diferente. Pra galera que curte um rapzinho, o Tony Hawk também tem isso. Ele vai do punk ao rap. É. Né? Ele gosta de misturar esses dois gêneros musicais em toda a trilha sonora. Ok, então lá, né, depois do grande sucesso que foi Tony Hawk 1, tudo que faz sucesso geralmente tem o quê? Uma sequência, certo? Algumas são boas, umas não tão boas. Mas o Tony Hawk 2, ele foi, assim, o ápice, na minha opinião, do Tony Hawk. Né? Foi quando explodiu, assim, a galera, todo mundo queria jogar. O próprio Tony Hawk tava muito famoso na época, né, da divulgação e tudo mais. Exato. Ok, e como foi comentado anteriormente, né, Bad Religion aparece basicamente em toda a trilha sonora e aqui está ele novamente, né, com a música You. Né? Uma música muito boa, né? Bem punk, assim, porrada na sua cara. Cala a boca, senão eu te bato. Cabeça, você tem algum comentário a fazer sobre essa música? Só quero, na verdade, puxar um comentário do maluco, que ele escreveu mais ou menos assim nos comentários do YouTube, da gente tirar essa música. Ele falou, cara, uma vez escutei essa música 10 vezes seguidas em volume alto e eu entendi o mundo de uma maneira diferente. O que ele quer dizer com isso eu não sei, mas deve ser uma experiência única. Tenho certeza disso. Esperamos que seja de uma maneira boa, né? Positiva. Exatamente. Não que ele tenha saído matando as pessoas aí. É, então vamos lá ouvir Bad Religion, You. Escutem aí. Best of luck here. É isso aí, vocês curtiram mais um pouco de punk aí, mexeram a cabeça novamente. E agora vamos de novo voltar para o rapzinho, né? A banda chamada Naughty by Nature, né? Safadinho por natureza. Safadinha por natureza. É, menininha safadinha, né? E o nome da música é Pin the Tail on the Donkey. Que é tipo prega a cauda no burro, aquela brincadeira de crianças nos Estados Unidos. Isso, exatamente, que eu nunca vi ninguém fazendo aqui no Brasil, acho que não daria certo, né? Não. Pessoas... A criança com um alfinete, cara. Cega. É claro que não vai dar certo, né? Ia furar as outras crianças, né? Exatamente. E então a música bem legal também, tem uma letra bem divertida, né? Você tem um ritmozinho legal. E é isso aí, escutem aí. Ok, então vocês ouviram aí a safadinha por natureza, né? E agora vamos para Papa Roach. Papa Roach é muito legal, eu gosto desde antigamente. Pô, Papa Roach é um clássico. A galera curte aí, a galera mais das antigas. Hoje em dia eu não sei, eles deram uma sumida, né? Não, não vi mais nada. É, eu não sei. Essa música, ela, eu lembro que ela fez bastante sucesso na época. Pelo menos a minha galera escutava bastante essa música. Fala de morte, fala de vão matar todo mundo, e pesado, bate cabeça. Então na época funcionou. Mas hoje realmente ele tá meio sumido, cara. Então, ele tem umas músicas legais, né? Eu prefiro as mais antigas. Mas eles têm umas músicas mais legais, porém andam sumidos. Vamos lá ouvir Papa Roach e a música Blood Brothers, né? Os irmões... Irmões, ó. Não. Os limões. Irmões. Não. É! E a gente... Isso que o cara fez letras. Parabéns. Meu Deus. Eu sou o professor, você vê como é que é a educação do Brasil aí, né? Irmões de meu sangue, Deus, né? Meu Deus do céu. Ok, então vamos lá. Blood Brothers. Escutem aí. Tá vendo? Depois não vai pra frente pra isso? Por causa disso, cara. Vocês ouviram aí, né, Blood Brothers, Papa Roach, né, do Come Baratas. Pra terminar aqui do Tony Hawk 2, né, vamos às menções. Então lá, a gente tem a banda Anthrax, também é muito boa, né, é um rock. Pô, eu gostava muito dela no Guitar Hero. Guitar Hero, verdade. Tem no DJ Hero também uns mix loucos. Isso, é verdade. Né, então lá, o Anthrax, É Chuck D, né, do Public Enemy. Não sei quem conhece, também é uma banda mais de punk, né, mais pesadinho. E o nome da música é Bring the Noise. Traga o barulho. Traga o barulho pra essa bagaça que hoje tem festa. Hoje vai ter. Hoje tem pauleira. A música é muito legal, muito divertida. Se vocês quiserem conhecer, só copiar lá no nosso amigo YouTube e ser feliz. E a última música aqui de menção do Tony Hawk's 2 é a do Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. É, quem não conhece Rage Against the Machine não sabe o que tá perdendo. Tá de sacanagem, tá perdendo o tempo. Vai logo escutar essa merda. Então é isso aí, galera. Essa foi a parte do Tony Hawk Pro Skater 2. Continuando, agora vamos para Tony Hawk's Pro Skater 3, né? O 2 fez muito mais sucesso do que o primeiro e, adivinhem só, né? Teve sequência, porque tem que continuar essa bagaça. Cara, é uma parada única. E pra começar aqui, vamos ouvir AFI, ou AFI, né? Uma banda de um cara que se veste de noiva nos shows, pra quem não conhece. Ele tem uma voz legal, mas, né? Não precisa ser tão estranho assim, né, gente? Se vestir de noiva... Vale a pena. A música deles é The Boy Who Destroyed the World. É, o garotinho que destruiu o mundo, chamado Superman. Só pra... pequeno Kal-El. Eu gosto muito, cara, do Tony Hawk 3, acho que é o meu favorito desses. E eu adoro a trilha sonora dele, em especial por causa disso, né, cara? E essa música eu gosto muito, velho. Eu lembro que ela é uma das que mais marcava. Eu não sabia cantar porra nenhuma, mas eu ficava em casa só... Era o máximo de inglês que você sabia na época, né? Naquela velocidade que o cara cantava ainda, velho. Eu só sabia o uou, entendeu? É, eu concordo com você. O 3 não é o meu preferido, né? Como eu disse, eu prefiro o 2, é o favorito. Mas a trilha sonora do 3 pra mim também é uma das melhores. Eu fico entre a do 2 e a do 3, assim, de trilha sonora. Mas é uma música muito boa, então vamos lá ouvir The Boy Who Destroyed the World. Escutem aí. Thank you. vocês ouviram lá, né, a banda AFI, The Boy Who Destroyed the World, e continuando, agora vamos para a banda Guttermouth, né, e a música não foi proposital, tá, só fica bem claro, né, o nome da música é I Am Destroying the World, entendam como vocês quiserem, uma estava destruindo o mundo e a outra está destruindo o mundo, né, eu estou destruindo o mundo. Então a música é muito legal também pra você curtir aí, pra você balançar o seu esqueleto. Novamente naquela pesada do punk rock mais divertido, mais alegre, mais rápido, né? Aquela coisa mais... Mais zoeiro. Mais zoeiro, exatamente. Aquele aquele skate de rua, skate moleque. Aquele skate de raiz. Skate moleque, parece futebol. Skate... exatamente, skate moleque. Aquela animação, essa música, aquela alegria. Muito, muito legal, cara. Vale a pena, assim, dar uma conferida. Isso, escutem ela depois de escutar do FI, porque tem um link, assim, de nome, você vai ligar uma coisa com a outra. Com certeza. Então é isso aí, escutem aí. Isso aí, galera, vocês ouviram lá a banda do Guttermouth, I Am Destroying the World, e agora vamos pra parada assim que é foda pra caralho. Tudo bem que todo mundo só conhece a banda por essa música, né, 90% das pessoas, mas não vamos julgá-las. Acontece. Né? Não tem como desmerecer que a música é foda pra caramba, né. Qual banda que é a cabeça que nós estamos falando? Nós vamos falar do cara com a voz mais grossa do hard rock, que é Motorhead, onde você precisa fumar 38 anos de charuto pra chegar com aquela voz rouca de maneira, cara, com a música Ace of Spades. Essa música é muito da hora, cara. O som, a guitarra, a voz dele nessa música é do caramba, velho. Não tem como. Não, a voz dele, ela é grossa, ela é profunda, cara. É muito diferente de tudo que a gente tá acostumado a escutar desse mais pesado. Tudo, tudo, cara. Eu adoro demais essa música. Sim, ele devia dublar o Batman algum dia desse. É, então, vale muito a pena, velho. É, então, pra quem não conhece, assim, por um acaso, não conhece Ace of Spades, né? Tá de sacanagem. Vamos lá escutar, vamos curtir essa parada e vamos baixar alguns álbuns do Motorhead aí, que é bom pra caramba. Muito bom, vale muito a pena. É, então curtam aí Ace of Spades. Exatamente, 7 ou 11 é tudo igual pra mim. O Ace de Espadas, o Ace de Espadas. Same to me. don't you lose? The gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Ok, então continuando, fechando aqui a parte do Tony Hawk Pro Skater 3, nós temos a menção ao nosso querido Ramones com a música Blitzkrieg Bop. Essa música, quem não conhece, quita da vida, da barra kit, falou, valeu. Cara, eu acho que é impossível, sério, na boa, alguma pessoa que, ela pode nem saber que chama isso que ela é, mas essa pessoa já ouviu essa música, cara. Ela pode nem saber que ela tá no Tony Hawk, né, mas ela tem que conhecer essa música. Nossa, cara, não é possível, velho, não é possível. É, se você não conhece, curta lá e conheça. A última música para fechar essa parte é do Red Hot Chili Peppers. É uma banda excelente, quem não conhece, né? Muito difícil. Todo mundo conhece Red Hot. Mesmo que não goste, conhece pelo menos. Pô, cara. E o nome da música é Fight Like a Brave. Uma música bem legal. Ela é tranquila, mas ela é bem legal. É, então se você quiser curtir lá e se divertir com as pimentas vermelhas que ardem, fique à vontade. E eu recomendo o clipe porque, como sempre, é um clipe do Red Hot, ele tem os caras fazendo coisas estranhas, tipo, com pouca roupa. Porque todo clipe do Red Hot, ele tem que estar sem camisa, né? Em situações estranhas. Algum deles tem que estar sem camisa. Sempre, sempre. Aí vai ter hora que os caras vão se vestir, sei lá, de madeira da bateria, correr de índio em volta da fonte. É muito louco, cara. Cara, vale a pena. É outra experiência que é muito diferente. Vale a pena conferir. Então, escutem lá para conhecer mais. E, pra terminar, agora vamos para o nosso querido Tony Hawk's Pro Skater 4, que foi o último, né, do PlayStation 1. O 3 não fez tanto sucesso quanto o 2, mas mesmo assim ainda fez sucesso. E como na época dos anos 90, 2000, tava naquela pegada, aquele hype do skate, né, eles falaram, vamos investir nessa bagaça. Então, eles foram lá e lançaram o Tony Hawk 4. Não cheguei a jogar tanto desse, não gostei muito, pra falar a verdade. É a mesma pegada do jogo, a mesma mecânica e tudo mais, deram uma polida aqui. Uma melhoradinha nos gráficos, personagem novo, personagem secreto, mimimi, e a trilha sonora continua foda. E como começar de uma maneira mais foda do que com AC/DC, com a música TNT, né, TNT. 'Cause I'm TNT, I'm Dynamite. Essa música é do baralho. Tá tudo, né, cara? AC/DC é do caralho, independente do que a gente estiver falando de AC/DC, velho. Do primeiro ao último álbum é fantástico, velho. É uma banda que eu curto muito e que merece. Apesar de eu achar que não bate tanto com a temática do Tony Hawk, a TNT, eu acho que ela foge um pouquinho, mas é uma música foda. Então por isso que vale a pena, entendeu? Sim, sim, concordo. Porque é uma parada assim, você é dinamite, cara. Você tem que detonar no skate, você tem que ser o cara. Exatamente. Então esse AC/DC é assim pra começar explodindo literalmente, né, o jogo já. Escutem aí TNT do AC/DC. See me ride out of the sunset on your Ok, após vocês gritarem com o Angus Young aí e fazer solinhos de guitarra no ar... Você deitou no chão e rodou, tocando guitarra que eu sei. Agora vamos para a próxima banda que chama The Cult, né? Uma banda mais antiga dos anos 80, muita gente não conhece. Uma das músicas mais famosas dele é She Sells Sanctuary, né? Uma música muito legal também, é nessa pegada. Mas a música que nós temos aqui do jogo Tony Hawk 4 é Bad Fun, né? A diversão maldosa, a diversão maliciosa, depende, entenda como você preferir, ok? Então, escutem aí. Ok, então vocês ouviram The Cult com Bad Fun. E agora, pra fechar, assim, com chave de ouro, o que é mais skate roots, né? Raiz da molecada, que nem diria o nosso amigo Cabeça. O que é? É camisa de flanela, calça jeans rasgada, tênis furado. Usando silver tape, né? Exatamente. Skatista sem silver tape não é skatista. Não é skatista. Já começa por aí. Né? Temos a banda The Offspring. Cara, Offspring é muito bom. Porra, velho. Não tem o que falar de Offspring. Todos os álbuns deles, é tipo esse de si, são muito bons. É. E todos eles têm essa pegada skatista, essa pegada mais moleque ali da zoeira, né? E essa pegada zoeira. O Offspring, ele sempre tem a pegada zoeira, velho. Os clipes deles são zoeira. Tem uns clipes que são muito loucos de zoeira, assim. Nossa, cara. E no, não tem como falar, né? Um dos clipes mais clássicos da década, desse final, década de 90 e 2000, era da... Qual que é o nome? Que é do cara azul e do cachorro? Puta que pariu. Hit That. Cara, isso explodiu aqui nesse final de 90 e 2000 de uma maneira inacreditável. Quando começou essa parada de vamos procurar clipes de música na internet, quando começou a ficar mais acessível esse negócio de speed, internet, banda larga ridícula, esse clipe deu uma explodida, que eu lembro, entendeu? Que é uma puta música também. Aham. Uh-huh. Você lembra naquela época que tinha o... Ainda tem, na verdade, o TVZ lá, que tem os clipes e tudo mais? Sim, sim. Cara, essa música tinha todo santo dia. Todo santo dia. Todo dia tocava essa música, de tanto sucesso que ela fez. Até nos top 10 ela tava lá. Nossa, não. Essa música, na época, eu escutei ela muito, cara. Acho que até cansava, velho. Ela é muito boa, cara. E o clipe é muito engraçado também, do cachorro. É porque ele é totalmente sem noção, assim, né? Ele é totalmente fora, mas na época funcionou. Hoje, obviamente, não funcionar. É, hoje é outra pegada. Mas, cara, né? Muito, muito legal mesmo. É uma banda que vale a pena, independente da gente tá falando aqui do Tony Hawk ou não, é Offspring, é uma banda que eu acho que você tem que conhecer. Com certeza. E a música em questão, né, que está na trilha sonora é Black Ball. As bolas pretas, tudo. Tem que pegar as bolas pretas. Nasce nunca, nunca mate a bola preta. Só avisando. Exatamente. Né, fica a dica aí. Então escutem essa banda aí, Supimpa, The Offspring, com a música Black Ball. Ok, então vocês ouviram Black Ball da banda The Offspring. E agora, pra fechar aqui e terminar a nossa playlist, vamos apenas terminar ali com algumas menções, né, e da trilha sonora do Tony Hawk 4. A primeira é da banda Iron Maiden, The Number of the Beast, que também fica um pouquinho fora da temática de skate, né, dessa pegada assim, porém é uma música muito boa, né, você vai invocar Satã durante, né, andando de skate. Seria legal, né, você jogar com Satã. Louco, se você abre o Satã no Guitar Hero, você pode abrir o Satã no Tony Hawk também, né. É, eu tava pensando, agora você joga com ele, o skate é um tridente gigante. Muito maneiro. Nossa, por que que os caras não pensaram nisso, né? É o marketing, viu? Sempre falhando. A próxima banda, Run DMC. Cara, quem não conhece Run DMC, né? Pelo amor de Deus. É clássico, né? Run DMC é clássico. Run DMC é muito legal. Eu até aconselho música... você pegar a versão que eles fizeram com o Aerosmith, Walk This Way. Walk This Way. Putz, essa música é muito foda. Puta, cara, muito bom, muito bom. A banda que, se você não conhece, talvez por ser um pouco fora, dá uma, né? Vale a pena ir atrás também. Se você não conhece, não gosta tanto, às vezes, de uma coisa assim, mais pro ré. Rap, uma coisa assim, hip hop, rap. Sim, é, ela misturou rap com rock, né? Dá uma... É, exatamente. Por isso até que tem essa mistura depois com o Aerosmith, eles fizeram, né? Isso, exatamente. Muito bom. Então, se vocês quiserem, curtam lá. Então é isso aí, galera, essa foi a nossa playlist especial do Tony Hawk's Pro Skater do 1 até o 4, ou Toninho do que mesmo, cabeça? Toninho Gavião. Toninho Gavião, né? Faremos um vídeo aí do Toninho Gavião tocando seu teclado. Grande. Junto com o cãozinho dos teclados, né? Nosso querido Olha amigo aí. Frank Aguiar. E para fechar todas essas playlists aí, vamos deixar vocês com Sex Pistols Anarchy in the UK. Ok? Então escutem aí. É isso aí, galera. Valeu, falou. Falou, galera. E aí peguem seu qualquer SK8, que era na época que a galera gostava de escrever. Skate, é isso. Seu SK8, pegue aí o seu All-Star, sua bermuda jeans e saio por aí pra se ralar. E coloque a música da Avril Lavigne, né, que é SK8. Skater Boy! Exatamente. Que não teve, eu acho, que Tony Hawk. Não. Talvez tenha tido nos outros, mas nesses não era a época ainda. De Ela Skater era só Boy. Uma criança naquela época. Até hoje, né, cara? Ela é uma criança até hoje. Mas tudo bem, já divagamos demais. Falou, pessoal, muito obrigado. E aproveitem aí essa tracklist de Tony Hawk's Toninho Gavião. É isso aí, galera. Falou, vou dar uns olhos e uns flips agora. É isso aí, até mais. Say, I mean, why not?